up. Olha aí, rapaziada, esquenta o ritmo. Esquenta o ritmo. Olha aí, rapaziada. Esquenta o ritmo. Esquenta o ritmo. Esquenta o ritmo.